Olá, hoje a gente vai mergulhar numa jornada bem interessante, a do açúcar, da glicose, né, dentro do nosso corpo num dia comum. Demos uma olhada em algumas anotações, pesquisas sobre como o corpo lida com essa energia, a ligação com diabetes, estresse, até a saúde das nossas células. A ideia aqui é entender um pouco melhor o que rola nos bastidores, sabe? Os níveis de açúcar no sangue, essa dança constante de hormônios que a gente nem percebe. Ok, vamos começar a desembalar isso. De um jeito simples, é mais ou menos assim. A gente come, a glicose no sangue sobe. Aí o pâncreas libera insulina. Para quê? Para as células usarem essa energia ou guardarem para depois. Agora, se a gente fica muito tempo sem comer, jejum, a glicose cai. Aí o pâncreas age de novo, mas com outro hormônio, o glucagon. Ele avisa o fígado, ó, libera um pouco daquele açúcar guardado. É um balanço constante o tempo todo. É fascinante, né? Justamente esse jogo de opostos que, na verdade, se complementam. A insulina baixa a glicose e o glucagon aumenta. Eles trabalham juntos, assim, dia e noite, para manter essa glicose numa faixa que seja saudável, né? Tipo uma balança mesmo, sempre se ajustando. E quando essa balança desequilibra para o lado de baixo, açúcar muito baixo, aí é hipoglicemia, né? Geralmente quando está, sei lá, abaixo de 70 miligramas por decilitro. Para quem já tem diabetes, isso pode acontecer por causa de muito remédio, ou pulou uma refeição, fez exercício demais sem ajustar, ou bebeu álcool sem comer. E aqui fica interessante como o corpo avisa. Os sinais são cruciais, né? Tremores, um suor frio, tontura, aquela fome que vem do nada, forte, às vezes até confusão mental. Exatamente. E é fundamental agir rápido nesses casos. Se a pessoa ainda está consciente, tem a famosa regra dos 15, que é dar uns 15 gramas de carboidrato de ação rápida, tipo meio copo de suco de laranja, uma colher de açúcar, mel ou aquelas balinhas de glicose mesmo. Aí espera 15 minutos, mede a glicose de novo, se não subiu o suficiente, repete. Mas olha, atenção, se a pessoa desmaiou, está inconsciente, aí não pode dar nada pela boca, de jeito nenhum, é risco de engasgar. Nesses casos, se tiver disponível, é usar o glucagon injetável e chamar uma ambulância, ajuda médica urgente. E sim, certos remédios para diabetes, como as sulfonilureias e as glinidas, que fazem o pâncreas liberar mais insulina, aumentam esse risco de hipo. Falando nisso, o diabetes tipo 2, ele não é uma coisa só, né? É mais complexo. Muito mais. A gente tem vários defeitos acontecendo ao mesmo tempo. É multifacetado. Um deles é a famosa resistência à insulina. O corpo produz insulina, às vezes até demais no início, mas as células não respondem bem a ela. É aí que entra a metformina, por exemplo. Ela ajuda a melhorar essa sensibilidade. E tem também a falha das células beta lá no pâncreas. Com o tempo, elas podem se cansar, sabe? E não conseguem mais produzir insulina suficiente. As sulfonilureias agem aí, tentando estimular essa produção que sobrou. Se a gente conecta tudo isso, nossa, vê como é complexo. E a pesquisa não tara, né? Hoje se olha muito para o microbioma intestinal, como as bactérias influenciam, para a comunicação entre os órgãos, tipo o fígado falando com o cérebro, a cronobiologia, que é o impacto dos nossos relógios biológicos, e até a epigenética, como o estilo de vida pode ligar ou desligar genes. Tudo buscando tratamentos mais, personalizados. Nossa, quanta coisa! E o estresse? Onde ele entra nessa história toda? Porque a gente ouve falar que estresse aumenta o açúcar, né? Entra, e muito. Em situações de estresse, o corpo libera hormônios, como o cortisol, a adrenalina, é a resposta de luta ou fuga. E esses hormônios fazem o fígado liberar mais glicose no sangue. Para quem não tem diabetes, o corpo geralmente compensa, mas para quem tem. Ah, aí complica o controle, né? Já tá difícil, aí vem o estresse e joga mais açúcar na mistura. Exatamente. E o próprio fato de ter diabetes, de precisar controlar tudo, medir, tomar remédio, isso já pode ser uma fonte de estresse. Vira um ciclo vicioso, sabe? Não entendi. Então, controlar o estresse com técnicas de relaxamento, dormir bem, fazer exercício, acaba sendo parte importante do tratamento do diabetes também. Com certeza. E isso nos leva a um nível ainda mais fundamental de energia: as mitocôndrias. As nossas usinas de força dentro das células. São elas que pegam o que a gente come, a glicose e a gordura, e transformam em ATP, a energia que a célula usa para tudo. Para elas funcionarem bem, a qualidade do combustível importa. Ah, tipo dar a comida certa para elas. Isso. Alimentos ricos em antioxidantes são ótimos. Pensa nas frutas vermelhas, nas nozes. Gorduras saudáveis, tipo do abacate, do azeite, dos peixes, como salmão. Vitaminas do complexo B também são chave. Encontradas em folhas verdes, ovos, carnes magras. Elas ajudam nas reações químicas lá dentro. E os hábitos, claro. Exercício físico regular estimula a criação de mais mitocôndrias. Sono reparador é crucial para a manutenção delas. Reduzir o estresse também ajuda. Em alguns casos, suplementos como a coenzima Q10 podem dar um suporte, mas sempre com orientação profissional, né? Faz todo sentido. E voltando para a comida, a gente falou do IG, índice glicêmico, mas tem a carga glicêmica, CG. Qual a diferença mesmo? O IG é a velocidade. Pensa num carro. Quão rápido ele acelera? Indica a rapidez com que o carboidrato de um alimento vira açúcar no sangue. A CG já é mais completa. Ela considera a velocidade, o IG, e o tamanho do carro, ou seja, a quantidade de carboidrato naquela porção que você comeu. Ah, tá. Então a CG dá uma ideia melhor do impacto real no nível de açúcar depois de comer aquele alimento específico naquela quantidade. É mais prático para o dia a dia, talvez? Geralmente sim, porque não adianta um alimento ter IG alto. Se você come só um pouquinho, a carga vai ser baixa. E o contrário também vale. E tem aqueles alimentos que combinam os dois. IG alto e, quando consumidos em porções normais, tem uma carga glicêmica alta também. Quais são eles? Geralmente os mais processados, refinados, pão branco, arroz branco, batata frita ou até cozida, dependendo da quantidade, cereais matinais açucarados, refrigerantes com açúcar, tapioca pura, biscoitos de arroz. A falta de fibras neles contribui para essa absorção muito rápida. Entendi. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, o que fica é que esse controle do açúcar no corpo é um sistema... Nossa, super complexo, né? Envolve dieta, hormônios como insulina e glucagon, o estresse do dia a dia, até a saúde lá das nossas mitocôndrias, tudo está conectado. E entender um pouquinho dessas conexões, mesmo que de forma geral, pode ajudar a gente a fazer escolhas melhores, pensar na saúde, na energia. Pequenos ajustes podem sim fazer diferença. Sem dúvida alguma. A palavra-chave é interconexão. O estresse mexendo no açúcar, a dieta impactando a energia lá na célula. É impressionante como tudo se conversa no corpo. Isso até levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? Com essas novas pesquisas surgindo sobre microbioma, sobre nossos ritmos biológicos, a cronobiologia, como será que as recomendações de estilo de vida podem evoluir? O que mais a gente vai descobrir sobre como otimizar essa máquina incrível que é o corpo humano? E, talvez uma reflexão mais pessoal, pensando em tudo isso, estresse, sono, mitocôndrias, que pequeno ajuste, talvez, na rotina de dormir ou numa pausa para relaxar durante o dia, cada um poderia experimentar para ver o efeito na própria energia e bem-estar. Bem-vindos a mais uma conversa. Hoje, a gente vai explorar duas ideologias políticas bem influentes, né? Anarquismo e comunismo. Isso aí. Temos aqui fontes que vão desde os conceitos básicos, passam por análises históricas, focando um pouco em América Latina, China, até debates mais atuais sobre o legado disso tudo. Exato. A ideia é tentar desvendar assim o núcleo dessas ideias, as diferenças principais e também as trajetórias históricas que são bem complexas. Vamos lá? Vamos. E é um bom começo pensar que ambas nascem lá atrás como críticas ao capitalismo, sabe? Elas imaginam sociedades radicalmente diferentes. Certo. O anarquismo, por exemplo, ele foca na eliminação total de qualquer forma de coerção de autoridade. O Estado é visto como algo ruim, desnecessário. Entendi. E o comunismo? Já o comunismo, pensando uma teoria marxista original, ele almeja uma sociedade futura sem classes, sem Estado também, e sem propriedade privada. Tudo seria bem comum. Interessante. Então, peraí, os dois querem o fim do Estado, no fim das contas. Mas parece que os caminhos são bem diferentes, né? Exatamente. Essa é uma diferença crucial. O anarquismo, tipo, rejeita a ideia de ter um Estado, mesmo que seja só por um tempo, um Estado de transição. Ah, tá. Direto ao ponto. É. Já o comunismo, principalmente nas vertentes que dominaram o século XX, tipo o marxismo-leninismo, propõe uma fase intermediária, o socialismo. O socialismo como ponte. Isso. Geralmente com um Estado forte, liderado por um partido que eles chamam de vanguarda, para construir as bases da sociedade comunista final. Que historicamente nunca chegou a acontecer de fato, né? Pois é. Esse ideal comunista final, na prática, nunca foi plenamente alcançado. E é curioso notar, sabe? O próprio Marx, lá nos textos dele, usava socialismo e comunismo quase como sinônimos. Essa ideia de fases bem separadas, isso se consolidou mais depois. Mas essa ideia de um estado de transição para acabar com o Estado não soa meio contraditório? Como eles justificavam isso? Atenção, né? A justificativa era que esse Estado seria temporário, seria a ditadura do proletariado. Ditadura do proletariado. O que isso significava na teoria? Na teoria, era para ser a democracia da maioria, da classe trabalhadora, sabe? Necessária para, tipo, impedir que as antigas elites voltassem ao poder e para organizar nova sociedade. Mas na prática? Mas na prática, a história mostrou outra coisa. Esses estados de transição muitas vezes se tornaram permanentes, autoritários, bem distantes daquele ideal original. Vamos ver um exemplo prático. Revolução Russa, 1917. Momento-chave, certo? Sem dúvida. Ali sobe ao poder o primeiro partido que se dizia comunista, os bolcheviques. E num país agrário, né? Nem era industrializado como Marx imaginava. Já começou adaptando a teoria. Totalmente. Daí surgiu o leninismo, com essa ênfase no partido de vanguarda centralizado e no tal do centralismo democrático, que na prática, bom, significava que o partido decidia tudo centralmente depois de um debate interno. E depois veio Stalin. Pois é. Com Stalin, na União Soviética, a coisa foi para industrialização acelerada, coletivização forçada no campo e um regime de partido único, super centralizado e repressor. Bem longe da ditadura do proletariado como democracia da maioria, então. Muito longe. Tanto que muitos críticos, até mesmo de outras linhas marxistas, chamaram aquilo de capitalismo de Estado. Fascinante como as ideias se transformam e as fontes trazem comparações interessantes na América Latina, né? Brasil e Chile. Sim. Isso ilustra bem como o mesmo ideário é filtrado pelos contextos locais. Olha só. Tanto o PCB no Brasil quanto o PCC Chile surgiram ali na época da Revolução Russa sob essa influência bolchevique. Mas com diferenças. Muitas. No Brasil, o PCB veio de setores do anarcossindicalismo, aquela corrente anarquista focada nos sindicatos, mas logo se afastou disso. E se alinhou mais a Moscou. Sim. E segundo as fontes, acabou absorvendo traços da nossa cultura política autoritária, sabe? E até influências positivistas, que valorizam ordem e autoridade central. A questão social era meio que tratada como caso de polícia. Entendi. E no Chile? No Chile, a transição do antigo Partido Operário Socialista para o PCC foi mais orgânica, digamos. Tinha vínculos mais fortes com o movimento operário, num país com um republicanismo mais consolidado, mas também adotaram o leninismo e se alinharam à Internacional Comunista, claro. Muda o cenário, muda a dinâmica. E pulando para a China, o maoísmo. Que adaptações ele trouxe? Ah, o maoísmo trouxe bastante coisa diferente. Primeiro, a base da revolução, camponesa, não o proletariado urbano clássico. Isso foi uma grande mudança. Certo. E a estratégia? Ele desenvolveu a teoria da guerra popular prolongada, aquela ideia de cercar as cidades pelo campo, sabe? E também a linha de massas, que era um método de, tipo, ouvir as ideias do povo e transformar isso em política. E a relação com a URSS? Mao rompeu com a URSS depois de Stalin. Chamou de social imperialista, ou seja, socialista só no nome, mas imperialista na prática. E ele promoveu a Revolução Cultural. Que foi bastante controversa. Extremamente. A ideia era combater novas elites burocráticas. Mas, bom, junto com um grande salto adiante, teve consequências trágicas. E apesar de alguns avanços sociais iniciais na China, o modelo maoísta também não conseguiu impedir a volta do capitalismo depois. Interessante como essa crítica ao Estado forte, centralizado, seja na URSS, seja na China, parece dar razão aos alertas anarquistas lá do começo, né? Exatamente. Esse era um ponto central para os anarquistas desde sempre. O Estado, qualquer Estado, era o problema. o inimigo da liberdade. E as experiências do século XX? Para muitos, essas experiências confirmaram os receios anarquistas sobre o perigo de concentrar poder, mesmo que seja em nome da revolução. Olhando para trás, então, o legado é bem complexo. Muitos veem essas experiências como fracassos que terminaram em ditaduras, problemas econômicos, ou se adaptaram ao capitalismo como China e Vietnã. Sim, essa é uma visão comum. Mas as fontes também trazem nuances, né? Que tipo de nuances? Bom, há argumentos de que, em alguns casos, houve melhorias sociais se comparado com a situação antes da Revolução ou com países vizinhos que não eram comunistas. E os fatores externos? Guerra Fria, embargos? Muito importantes. Cuba, por exemplo, sofreu um embargo fortíssimo e as intervenções durante a Guerra Fria tiveram peso enorme. Também existe todo um debate sobre a validade de narrativas como vítimas do comunismo e as comparações com o nazismo. E até o fim da URSS. Tem gente que liga o colapso à rigidez do modelo de planejamento central deles, sabe? Meio fordista, de produção em massa. Incapaz de competir com a flexibilidade do modelo que estava surgindo, mas toyotista, de produção ajustada à demanda. Então, no fim das contas, a gente fica com essa dualidade, né? De um lado, o ideal, a utopia de uma sociedade igualitária, sem Estado. Sim, o comunismo como ideal utópico. E do outro, a história real, complexa, muitas vezes sombria, dos regimes que usaram esse nome. Exato! É fundamental distinguir o ideal das suas manifestações históricas. Os regimes do século XX podem ter declinado ou se transformado radicalmente, mas a crítica ao capitalismo e a busca por alternativas, isso continua vivo. Deixa uma pergunta no ar, né? Pensando nas falhas do passado, nas críticas que continuam hoje ao capitalismo e até nas novas tecnologias tipo inteligência artificial, que alguns acham que pode tanto ajudar no planejamento quanto aumentar o controle. Que cara podem ter as lutas por igualdade e alternativas no futuro? Pois é. Será que vão ser só ecos do passado? Ou pode surgir algo totalmente novo? Hoje a gente vai fazer uma exploração mais a fundo, assim. Em algumas fontes sobre alimentos. Sim. Alimentos que podem ser aliados no controle do diabetes e da obesidade, né? Exato. Temos informações sobre frutas, algumas especiarias, até ovos. A ideia é entender os benefícios e, claro, como usar isso de forma inteligente na alimentação do dia a dia. Legal. E pelo que vi, parece que tem um fio condutor, né? Tem sim. Parece que todos eles ajudam na saciedade e no controle da glicemia, sim. Mas cada um com seu mecanismo de um jeito diferente. Vamos desempacotar isso então. Começando pelo abacate. Rico em fibras, gorduras boas. As monoinsaturadas. Aham. Essas gorduras são ótimas, né? As fontes indicam que ajudam bastante na saciedade, claro, por causa da fibra também. Sim. Mas também na sensibilidade à insulina, o que é fundamental para quem tem diabetes ou pré-diabetes. E mencionam até redução de gordura abdominal, o que é bem interessante. Nossa, sim. Mas olha, um ponto importante que as fontes batem na tecla é a moderação. Ah, claro, por ser calórico, né? Exatamente. É calórico, então a sugestão é tipo 14, talvez meia unidade por dia. As gorduras são boas, mas, assim, o equilíbrio é essencial. Entendi. E saindo do abacate, mas ainda nas frutas, mamão e melão. Fruta sempre gera aquela dúvida, né? Por causa do açúcar, da frutose. Pois é. O que as fontes trazem é o seguinte. O mamão tem um índice glicêmico considerado médio, ali por volta de 60. Uhum. E tem a papaína, né? Uma enzima que ajuda na digestão, além das fibras, claro. E o melão? O melão, apesar do índice glicêmico ser parecido, talvez um pouquinho mais alto, entre 60 e 70, ele é super baixo em calorias e rico em água. Ótimo para hidratação, para saciedade também. Legal. E a recomendação para consumo? Para ambos, a palavra é moderação. Coisa de 100 gramas por porção, tá? E uma dica crucial das fontes para quem tem diabetes. Qual? É combinar com alguma proteína ou gordura boa. Tipo iogurte natural, castanhas. Isso ajuda a diminuir a velocidade com que o açúcar da fruta chega no sangue e evita picos de glicose. Faz todo sentido. Mostra como a combinação na refeição importa, né? Totalmente. O contexto é tudo. E agora vamos para as especiarias. Canela e cúrcuma. Elas aparecem bastante, né? Sim, bastante. A canela Parece que ajuda a regular o açúcar no sangue mesmo, melhora a forma como o corpo responde à insulina. E falam algo de metabolismo, apetite. Mencionam, sim, um possível aumento no metabolismo e uma ajuda na redução do apetite. Mas acho que o foco principal é essa questão da glicemia. Ok. E a cúrcuma? A cúrcuma, o composto-chave é a curcumina, né? O foco dela é mais na inflamação. Ajuda a reduzir aquela inflamação crônica que está muito ligada à obesidade e também pode melhorar a sensibilidade à insulina por essa via. Ah, interessante. E um detalhe que as fontes ressaltam e que é bem importante, consumir a cúrcuma junto com pimenta preta. Pimenta preta, por quê? Por causa da piperina que tem na pimenta. Ela aumenta e muito a absorção da curcumina pelo corpo. Senão, grande parte dela acaba sendo eliminada sem fazer efeito. Nossa, que dica boa, não sabia disso. É fundamental. Mas claro, para umas das especiarias tem que ter cautela com a dose, né? E possíveis interações com medicamentos. Sempre bom conversar com um profissional. Com certeza. Bom, e para fechar o nosso cardápio de hoje, o ovo. Que reviravolta, hein? De vilão a quase herói. Pois é. As fontes que a gente analisou hoje, elas meio que desmistificam aquela preocupação antiga com o colesterol do ovo para a maioria das pessoas. Desde que o consumo seja moderado, imagino. Exato. Falam em 1 a 3 ovos por dia, como algo seguro para a maioria. E o ponto forte é 0 carboidrato. Índice glicêmico, 0. Ou seja, não mexe com açúcar no sangue diretamente. Nada. E é pura proteína de alta qualidade, mais gorduras boas. Isso dá muita saciedade. Ajuda bastante a controlar a fome. E o preparo, claro. Faz diferença. Ah, com certeza. Cozido, pochê, mexido. Evitar fritar em muita gordura, né? O preparo saudável é essencial para manter os benefícios. Analisando tudo isso que a gente conversou, fica claro um padrão, né? As fontes apontam para a importância das fibras. Sim, para a saciedade, digestão. Das gorduras saudáveis, para sensibilidade à insulina. E saúde do coração também. Controle de apetite e esses efeitos anti-inflamatórios que a cúrcuma traz, por exemplo. Exatamente. Vemos isso em todos eles. Abacate, mamão, melão, canela, cúrcuma, ovo, cada um à sua maneira. Então não são alimentos mágicos isolados. De forma alguma. São componentes, peças importantes de um quebra-cabeça. Uma dieta equilibrada para quem busca controlar o peso e a glicemia. E, de novo, as fontes sempre reforçam. Moderação e a forma de consumo são chave. Uma análise muito rica mesmo. Mostra como alimentos que a gente já conhece, super comuns, podem ter papéis bem significativos na nossa saúde metabólica, se usados com inteligência. Sem dúvida. E fica até uma reflexão, né? Pensando que muitos desses alimentos, abacate, cúrcuma, até o ovo, de certa forma, atuam em vias parecidas, como a inflamação e a sensibilidade à insulina. Será que combinar eles de forma estratégica, talvez na mesma refeição ou numa dieta planejada, poderia potencializar esses efeitos? Criar uma sinergia que vai além do benefício individual de cada um? Boa pergunta. Uma combinação estratégica. É algo para a gente pensar, né? Talvez explorar mais a fundo em outra conversa.